Vai ser 118 decimal meia. Câmara Torre 18,6, grato aí por tudo, até mais. Cruzado 06, cruzamento do eixo, chame final do 17. Teste. O Michael Spike tá... decolou, fora do solo. Ativo Mike, Golf Mike, fora do solo, os 49, chama o controle 119 decimal 8, acione seu transponder normal. Ok, 0117. 0114. Foi. Torre, o Mike é convicto no localizador. Gente, Mike é convicto, informe na BA. Senhor, é, o Mike é convicto para treinamento, 2 milhas antes, ingressará para 117, pela direita. Então chame quando pronto para abandonar para final no 7. Chamará quando pronto, grato. Boa tarde, Mike Golf Mike. Acione código posição normal 0114 e informe qual o seu destino. Fazer um toque remetido ali no trade center. Na corredor Axé até o farol da Barra. Frequência do controle 11935. Corrijo, 119.8 ao controle, a torre 118.6. Seu transponder 5423, o Romeu Lima Lima. Nem autorizado, carro 90 Delta Hotel, decola da 17 com curva direita para o corredor Axé até o farol da Barra, controle 19 decimal 8. A torre 118.6, controle 19 decimal 8, aciona 5423. Qual é o pátio de estacionamento? Pátio 5. Pátio 5, já na torre 1862 para táxi decolagem Romeu Lima Lima. Fênix 40 visual com aeródromo. 40 para coordenação em pouso, chame agora a torre em Salvador, 118 decimal 6. Vai chamar a torre em 18,6, certo. Espera do vento, gente. Fênix 40, abandonando o corredor Interlagos para ingresso na perna do vento. Chame a torre em Salvador, 118 decimal 6, Fênix 40. Autorizado, chame táxi. Torre, Tex 40 abandonou o corredor Interlagos e ingressando na terra do vento da 10. Aqui o Fênix 40 está visual, mantendo mil pés? Afirmativo. Ok, gente, mantenha mil pés na perna do vento e aguarde para gerar base. Quem inicia 360 no setor, quem espera aguardando para a base da 10. Afirmativo, 360 no setor, Fênix 40. Da 107, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor está autorizado a base curta para 107 e reporte no solo, vento 170 graus, 7 nós. Reportará no solo no, o Mike Eco Vitor, no solo da 107. Você está na parte 4, a intenção do senhor é decolar da 17 ou da 10? Da 10, então ciente. Para Campinas, nível de voo é o 400. Você vai decolar da pista 10 com curva à direita, cumprirá o perfil da saída da El, Leda, depois direto, posição bridge. A frequência do controle 119.8, a torre 118.6, seu transponder 5437, o Alfa, uniforme Romeu. Marinho autorizado, chama para ingresso número 7. Vou falar para ingresso. Bem, não recebi esse plano, só estou com o plano de Campinas, então aguarde confirmação, já está certo. Só me confirmando, Romeu, qual a rota só preencheu para São Paulo na modificação? Torres Salvador, tá? 3154, muito boa tarde, passando em Serra no ILS da 10. Ciente 3154, reporte avistando o final no zero. Torre Mike Eco Vitor, livrando a 1-7. Se Mike Eco Vitor, seu solo ao 55, ao estacionar a frequência livre. Passa. Guardião 06, autorizado base, curta 1-7, pouso parado, cabeceira, informe no solo, vento 1-7-0 graus, 5 nós. Adião 06, autorizado pouso, parado, cabeceiro 1-7, informe no solo, vento 1-6-0 graus, 2 nós. 7-0-6. Parado 2 mil pés, o ajuste padrão, informe estabilizado. 2 mil pés, livre de LS, reportará estabilizado, achamento 326. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1648, passa 190. Boa tarde, gol 1648, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Acionou 050 na Mari, gol 1648. Ok, então mantém a 360 pela direita, aguardando para girar a base. Ok, 360 da presente, aguarda para girar a base, o Fênix 40. Achei que seu transponder acionado 2640, posição normal, ok? Ok. 354, ajustou? Afirmativo. Querido, pouso o pistão 1-0, tem o helicóptero passando, pousando parado na cabeceira 1-7, não ultrapassa a final. Livre pouso, vento 1-6-0, lá, meia dúzia mais. Tá ok, autorizado, pouso 1-0, tem 3154. Meu Lima Lima está autorizado, ingresso à esquerda, reporte alinhado, cabeceiro 1-7. Está alinhado 1-7, Lima Lima. Afirmativo, Guardião 06, no solo 5-7, estacionar a frequência livre. Para São Paulo 400, conforme plano, decola no zero com curva à direita, saída da Elmeida, depois direto posição Bridge, onde intercepta a Pesolu 16, até Belo Horizonte. Frequência do controle 119.35, confirmo. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6 e o transponder 5437, Alfa Informe Romeu. Pesolu 16, ok? A posição bridge é Pesolu 16 até Belo Horizonte. Informe para o acionamento Alfa Informe Romeu. Boa tarde, o TAN 3154 livrou na sua escuta. Livre acionamento, reporte táxi Alfa Informe Romeu. Aeronave da tanque modulou na liberação da pista, táxi em frente, aguarde para ingresso no pátio. Táxi do Alfa, reporte antes da Juliette. É o TAN 3154, táxi Alfa, vai reportar Juliette, TAN 3154. Afirmativo. 0 grau, meia dúzia mais. Fênix 40 para gerar base. Que aguarde para a base 30 segundos. Guardará. Está marcando o 103, na linha do Itará, passando através do aeroclube. Sete, mantém a linha do litoral à sua esquerda, informe para o Itapuã, Mike Proof Mike. Mike. Da sua informação transponder, ok? Aparentemente está intermitente aí. Livre base. Sobe final, trechecado. Para Juliette, está 3154. Livre ingresso, Juliette, portão 7, 3154. Juliette para o portão 7, está 3154. Graus 8 também. Livre pouso, Fênix 40. Romeu Lima decola o 00 no 700. Chama o controle 1 no 9 decimal 8. 9, 8, Lima, Lima. Controle do Salvador, Romeu Lima, Lima. Romeu? Romeu Lima, Lima. Prossiga, Romeu Lima, Lima. Axé, tem mil pés. Levantando meu pé no corredor, Axé, vamos passando no portão Itapuã, Romeu Lima Lima. Romeu Lima Lima, acione o código 5423, posição normal. Normal, Lima Lima, escuta. Fênix 40, seu solo 01, táxi à esquerda, pátio militar, ao estacionar, frequência livre. E para novo acionamento, solo frequência 21, decimal 9. Dos modos? Nenhum. O Romeu Lima Lima mantém espera visual sobre o farol de Itapuã. Romeu Lima Lima. Fênix para visual o farol de Itapuã, Lima Lima. Informa agora que eu recebo o seu ponto de Charlie. Vamos fazer 360 pela esquerda, mantendo certo. 4465, informação Romeu, autorização. Está passando a vertical de Itapuã. Ele está ciente do Romeu Lima Lima aí no farol de Itapuã, mantendo mil pés? Afirmo. Gente, Mike Golf, Mike, cheque seu transponder. Ok, tá 2222. Informo que eu não recebo o seu transponder desse setor. Dorogol no 648. 648 continua via até 2000 pés, ajuste no 03, informe localizador. Via até 2000, informará o LOC, o Gol no 648. Localize o 6326. O Romeu Lima Lima está autorizado a prosseguir via a linha do litoral. Lima Lima, prosseguindo a linha do litoral. 6326, complete, chame a torre, frequência 18, decimal 6. 18,6, 6326. Controle ao Mike Golf Mike. Prossiga. Ok, já está próximo ao aeroporto aqui. Chame a torre, 18, decimal 6, para ingresso no circuito. Mike, continuando, eu estou recebendo o telefone? 6326, aguarde contato visual, número 1 para pouso, vento 190 graus 089, ajuste 1013. Guarda. Torre Salvador, é o patatatá, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, prossiga. Ok, já está aqui uma longa final para o táxi dela, está? A possibilidade de seguir? Está autorizado a prosseguir, agilizando a medida possível, sem interferir com este de aproximação do 1-0, reporte solo controlado, vento 180 graus 089, ajuste no 03. Mike. Romeu, na escuta. Prossiga. Inicie seu táxi, reporte na interseção. Na interseção para ingresso na 7. Alfa Uniforme Romeu. Porta para ingresso na 7, o Papa Romeu, Alfa Uniforme Romeu. Estacionamento 326. Tem autorizado pouso, tráfego avistado, 170 graus, 089. TV pouso. Beleza. Solo controlado ao 04, livre na frequência. Para Quebec, mantenha a posição, ok? Aguardando para cruzamento. Alfa Romeo, Alfa Romeo, está próximo ao cruzamento da 17. Eu vou ingressar na pista e taxiar em direção a 35, via pista, o Alfa e o Alfa Romeo. Vai ingressar na 17 em direção à pista 35, Papa Romeo, Alfa e Alfa Romeo. Isso, vai liberar, a pista na cabeceira 35, afirmativo. De cruzamento, Bravo Delta. Chiné 63, 26, Salão Vermelho, livrar direito, 121, desse palácio. 1219, boa tarde, obrigado, senhor. Salvador, muito boa tarde, o Chanel 6326 livrou, passa a sua escuta. 6326, boa tarde, tem táxi autorizado Alfa Índia para o portão 01, 6326. Alfa Índia, portão 01, 6326, boa tarde. Sétima, boa tarde, Bravo Delta. Para ingresso na Lima, o Papa Romeo Alfa de forma aumenta. Gente, continue seu táxi e efetue cruzamento do Pátio 1. Já me escuta o Alfa Uniforme Romeo. Vai efetuar o cruzamento do Pátio 1, mantendo a sua escuta, o Papa Romeo, Alfa Uniforme Romeo. O Limbo 01 na escuta do solo. Acione stand-by na transponder, por favor. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 0, número 1 para pouso, vento 1, 60 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 3. Afirmativo na final de 3 milhas, gol no 648. Maceió, TAM 3636. Bom fim, autorizado. O nosso pouso 1740, para as condições. Se copiado, até já, muito obrigado. Guardião 07, prossiga. Salvador, Romeu Leão Lima, se possível pode ter a tua 330 para manter a saída visual. 330, tudo autorizado. Muito bem. O Guardião 07, autorizado acionamento, reporte para táxi e decolagem. Autorizado táxi até interseção, aguardando para decolagem. Guardião 07. Gol no 648, final 3 milhas. Gol no 648, tem autorizado pouso no 80 graus, 08 nós. Livre pouso no 648. Está na Juliette, Papa Romeo, Alfa Romeo, ponto de espera. 1-8-10-6, Papa Romeo, Alfa Romeo. Sente. Solo, 1-4-0-6-5. 4-0-6-5. Está pronto, qual o tempo? Relativo, professor. Para Campinas, 360, a rota Pesolu 16, decolando a zero com curva direita, saída da Laluda Bridge, a Pesolu 16 até Belo Horizonte. A frequência do controle 119.8, corrige para 119.8, frequência do controle, a torre 118.6. Seu transponder 5431, azul 4065. Cruzando Campinas 360, decolador curva direita da Laluda Bridge, Pesolu. Monumento, Bravo Hotel Zulu. 19 98, controle 1862, 5431 transponder, azul 4065. Informe então para o posicionamento 4065. Já está pronto na posição 8, ou 4065. Sente. O 4065 já está pronto, posição 8, né? Autorizado, reporte táxi. Autorizado, último ataque. Da óbita, Guardião 07. Guardião 07, autorizado ingresso e decolagem, pista 17, vento no 80 graus, 8 nós. Aqui a pista está molhada. Ok, ciente. Então confirma a chuva leve na hora? Ciente. Fora do solo, Guardião 07. O Guardião 07 decolado aos 1-2, aguarde transferência. 7. Em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Porta antes da Juliette, voo no 648. Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Alfa, e Porta Romeu, ponto de espera, pista 1-0 e pronto. Alfa e Uniforme Romeu, autorizada a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, zero outro nosso. A linha decola, pista 1-0, Alfa e Uniforme Romeu. Porte antes da Juliette para ingressar, seu destino será o portal número 3. Portal número 648. Entende, Juliette, boa tarde. Boa tarde. Consiga. Pode transferir agora para o controle 19.35, Guardião 07. Grato, 1935, Guardião 07. Responder 0160, Vitor Índia, Juliette. Que chamado de pouso na localidade? Táxi de colagem, torre 1862, uma boa tarde. Azul 4065, pronto para o táxi, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 17 minutos, 118 a bordo. Iniciou o táxi, reporte passando através do portão 612, o azul 4065. Depois era através do 612, azul 4065. Não, vamos se via chegada a Mari, pro de Mari, desce até 2000, pés, ajuste no 0, no 3, informe o localizador, Pantanal 4700. Chegada a Mari via 10-10 no 3 até 2000, cortará o lote, o 4790. Afirmativo, Papatão Romeu Lima Lima, só confirmando o estimado de pouso, 19 e 10. Garanhão, então. Frente aos Correios, o terminal de Correios, é isso? O Charlie está afirmativo, parte 3. Parte 3, gente. O destino do senhor é a Lagoinha? Negativo. Terra Novembro, Golfo Novembro, Garanhuns. Golfo Novembro, ok, gente. Aguarde cópia ou até os catangos. Tá na guarda. Small 8. Alfa e Uniforme, Romeu Centro, confirmando a frequência do controle, por gentileza. 119, decimal 8. 198, uma boa tarde. Boa. Ponto de espera, chame torre 186. Lete alto, ponto de espera 186, torre. No quadro é assim, boa tarde. Chate. Papá Romeu, Alfa Uniforme Romeu, contato radar na decolagem, saída da EL, vigilância. Romeu. Autorizado alinhado a decolar, pista no zero, vento no 80 graus, 08 nós. Alô, decola lá, bom, bom, bom, copa, bom, bom. Zamba 270, rota Pesilua no zero, decola da pista 10 com curva direita, saída PUC, confirmando com curva esquerda após a decolagem da no zero, com saída PUC, transição Jutar. Frequência do controle, 119.8, controle em 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 54 no meio, até o Ascatão. Cruzado Garanhuns 270, via uniforme de Ludens, pista 10 em uso. Fazer decolagem curva à esquerda. Saída a PUC, transição Zipar. Controle 119.8, a torre opera no 118.6. Transpondo 54 por 96, senhor. Correto, o hotel Oscar Tango, informe pronto para o acionamento. Está pronto para o acionamento. Livre acionar reporte táxi. Passará para o táxi. O hotel esquecendo está acionado, pronto para o táxi. Táxi, o hotel esquecendo? Afirmo. Qual é o B? Está com 3 a bordo, senhor, no passe 3. Livre táxi para o ponto de espera, dando 0, via Juliette Alfa, quando lá, torre 1862, hotel esquecendo. Livre táxi via Juliette Alfa, quando pronto, 1866, torre Salvador. Firmativo, hotel esquecendo, boa tarde. Boa, obrigado.